Conjuro-te que pregues a palavra. 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Não há outra. Não era isso que eu queria ouvir. Foi o que respondeu uma jovem motorista depois de ouvir do Senhor Jesus Cristo. Mesmo quando alguém aceita que falemos de Deus, a nossa mensagem, se é verdadeira, poderá abalar o chão e chacoalhar o mundo de quem tem os ouvidos abertos pelo Espírito Santo para ouvir. Mesmo os que já se dizem crentes fervorosos da igreja X ou Y, do pastor A ou B, sentirão um peso do alto para se curvarem de joelhos no chão, em suas casas, quando um dia ouvirem ou lerem, e com o coração entenderem e crerem que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2:11. Jesus Cristo é o Senhor. E como o único Senhor, Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. João 10:27. As minhas ovelhas. Você, meu amigo crente, sabe que temos provações demais. Além das provações de um mundo mau para todos, temos a carga adicional de seguir, em nossa fraqueza, a justiça, quando a impiedade só cresce em força e influência. Mas você também sabe que Jesus é seu amigo protetor, e Ele tem provado seu amor com absoluta fidelidade. É por isso que não pregamos mensagens ou algumas palavras. A fonte da vida está na palavra, que eu te conjuro a guardar em seu coração e pregar. Jesus dá a vida eterna e com ela tudo mais que precisamos. O problema é que as pessoas não vão a Jesus para terem vida, porque o lobo lhes esconde a palavra. A palavra. E não há outra.